601, decolos 10, chame agora o controle em 1935, tomou o voo. Gente, controle 935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM 3601, contato radar na decolagem, subi manter o nível 360, saída corrigindo, da presente, foi daí, ó. Gente, o ano da presente subindo 360. Bom dia. 301, chama o centro do Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Bom dia. Recife 251, alterne 3325, bom dia. Bom dia, 8-6-2-5-1, informação com C para o 11, para o autorização Guarulhos. 8-6-2-5-1, está pronto, cópia? Ok, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10. Subida da El, Leda, Cid, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5066 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 360 para São Paulo, na saída da El, no uniforme Pulu 10. Decola 510 com curva A. Confirmou. Afirmativo. Curva à direita. No transporte 5251. Correto, 6251, chama para o despegue acionamento. Essa subida mesmo, da El, após da El Leda e após Bridge. A saída da EU, Delta Alpha, Eco Lima, após Leda, Lima, Eco Delta Alpha, e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Na subida da EL, após Leda, voa na frente direto. Então tá bom, sentido 6258. Afirmativo. Autorizado, então pra isso, tá? Controle Salvador, bom dia. É o SAM 3201. SAM 3201, aciona identificação. O Ina por hora de golfe, descendo para 2010. Ajuste padrão 1013.2. Reporte localizador estabilizado, está utilizado na LS. Então, que sim, vou informá-lo. Torre Salvador, Mike X-Ray Fox, bom dia. Mike X-Ray Fox, bom dia, prossiga. Sou autorização para reboque da, da posição remota para o 27. É o TAM que está aqui no portão no, na remota 12? Pois, na remota. Então, o senhor está remoto e quer ir para onde vem? Na posição 7, 37. Quase um minutinho, estou com a aeronave fazendo pushback. Próximo ao senhor aí. Assim que a mesma iniciar o táxi, eu liberto, ok? Ok, obrigado. Estou na guarda. Salvador, o táxi 77. Sim, 4177, autorizado Vitória. Nível de voo 360, via Peruísque 50. A subida será da ELF Leda, Eudes, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5102 e o controle em 1935. aqui é X-Ray Fox, autorizado o reboque até o portão 7. Informe no término do reboque. Autorizado a linha e decolar cabeceira 10, vento 120 graus, 59. Bom dia, pronto, cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pezu 21. A subida será Arbor, após Arbor, Elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5104 é o código, 1935 é o controle. Chamará. Bem que o estacionamento azul 4.